0. Desça para 3.000 pés, 1014 o ajuste. Desce 3.000 pés, 1.0 no 4 QNH, e esquerda para o 1.40 para o Lotus do 4.207. Pistão 1. 2591 na meiara e decolar, pistão no 0, uma centena com 10. Decola, pistão no 0. Finalizado, gol 1260, 3 milhas do Índia Serra. 1260, complete final LS, chame a torre 1862. Camarada, torre 118-62, gol 1260, obrigado, mano. Bom dia. A linha do litoral sul, o controle 119.8, aciona 0161, Mike Papalima. Azul 4207, desça para 2.000 pés, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Desce 2.000 pés, autorizado ILS, chamará 4207. Gente, acionamento táxi da colagem com a torre agora em 1.18.6, o ajuste no 0.4. Bom voo, Mike Papalima. Ciclo 1915-09, 8, boa vez. 9-8, obrigado. 250-0, gol 397. Taxi e decolagem. 3-3-2-5, obrigado, boa semana. Força Aérea Brasileira 2591, contato radar, submantenha nível de voo 380, mantendo o perfil da saída Gole. Livre ascensão 380 no perfil da Gole, 2591. Estabilizando em lockdown 1-0-4-2-0-7. Azul 4207, autorizado final LS, aguarde transferência. Ok. O meu no atraso foi reportado no setor, frequência lida até o retorno. Para a rotatória, visual com campo, pula para baixo. Azul 4207, chama a torre, 1.8.6.12, é bom pouso. 1.8.6.12, azul 4207, graças. Vila Quebec Serra, mantém a proa da rotatória e chame a torre, 1.8.6.12. 2.07, no lock da 1.0, acabou de passar a posição do Duna. 4207, continue e aguarda a pista livre. É, copiado, azul 4207. Oi, bom dia, eu quero saber. Bravo Delta, Pate 5, Pate 3, reporte para o cruzamento. Oi, bom dia, eu quero saber. Quilo Quebec CR, final 97 autorizado, reporte a 3 milhas CR. Passarei 3 milhas, agora número 2, né, depois do azul. Afirmo. É, como quadrado, já. Cruzamento, Lima Quilo Zulu. No 260, aos 48, direito, 1219. 219. Mike Papa Lima, chame para ingresso. Destino 7. Do cruzamento, Juliette Bravo Delta. Dona Cisco. No 260, táxi via Alfa e Índia, portão 03. Alfa e Índia, portão 03. Solo Salvador, voo no 983, está pronto para puxa acionamento no 05. Autorizado, no 05, chama táxi no 983. Autorizado, chama táxi, voo no 983. Para os 10 nós, continue e aguarda autorização de pouso. Aguarda. Siga. Autorizado, cruzamento. Uma quilosolô autorizado, cruzamento, pistão 7. Solo tá 3602 para puxa acionamento, está no Finger 06. Autorizado no 62, chama táxi 3602. Autorizado, vai chamar o táxi, na 3602. Ah, taxiando, ok? A ciência não aguarda ainda da autorização de pouso, do 4207. A torre, o azul 4207 já tem autorização de pouso na pista no zero? Agora sim, pouso autorizado, uma centena com 8. Autorizado, pouso na pista no zero, azul 4207. Mike Papa Lima agora autorizado pro lado farol e aguarda transferência. Lado farol, aguarda transferência pra Lima. Final de 3 milhas, aquilo Quebec Sierra. Aquilo Quebec Sierra aguarda, aguarda autorização de pouso. Aguarda Quebec Sierra. Cuidado, Whisky Fox Lima. Agilizando. Bravo Delta está autorizado inicialmente até através do portão 07. Tem um R2 da TAM que já iniciou o pushback no 612. Só um 219, Lima Kilo. Tango Tango, vitória da conquista, o nível é o 100, guarda copa confirmando, 45. 28, décimo 8. Livre pela Fox Trot, 209, azul, 4107. Litoral de China, Serra e Celeste. Papá Rubio, Mike Papa Lima, mantém o litoral 500 pés, reporte farol da barra. China, Serra e Celeste, senhor, é o 300. 300? Irmão. Relativo, então reporte final para pouso. Reporte final para pouso. Bem, aqui o 427. Lima que lutando na Lima no momento. Transfere no 219. 219, chamo. Daqui a pouco eu te chamo. Obrigado. Fox Lima, pode seguir o Lima que lutou? Afirmo, até através do portão 07, o Whisky Fox Lima. Gente, Fox Lima. É livre, bom dia. Jet Norte, Bravo Delta, Aracaiuno, 090, decola 10, após primeira esquerda, subida Conde, controle 198 e aciona 0172, Juliette, Bravo Delta. Voo 1983, autorizado direita, Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, 1014 no ajuste, bom voo. 10, autorizado Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 1860, voo 9. Juliette Bravo Delta, o cotejamento foi correto, vai reportar pronto para o táxi no Pátio 3. Autorizado o táxi, segue o Boeing da Gol com o número 2, via Juliette Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste 1014, bom voo, TAN 3602. Segue o tráfego da Gol no ponto de espera de 1286, TAN 3602. O Juliette Bravo Delta vai seguir o R2 da TAM, vai ingressar no Pátio 3 e reportar pronto para o táxi, Juliette Bravo Delta. Aqui o Zulu segue o Juliette Bravo Delta e reporta no Pátio 3. Whisky Fox Lima segue o Lima aqui o Zulu e reporta também no Pátio 3. Então, reporta lá no Pátio 3, está na fila aqui, outro Pátio 3. Down, America 980, Gate 11, ready to push. 545, Alter 1, 2685. 1245, 1285, com daqui a pouco. Certo. Azul 4207, após a passagem do R2, prossegue via Alfa Índia até o 01. Alfa Índia 01, atrás do táxi, 2-2-7, 4-2-0-7. Tango, tango, cópia. Autorizado conquista, o nível 100, decolagem pista 17 após primeira curva à direita. A frequência do controle 119 decimal 8, realiza o perfil da subida Gole, Eval. E após direto conquista, aciona o transponder 5070, o Alfa Tango Tango. Acionamento correto, 18-6 para acionamento táxi, bom voo, Alfa Tango Tango. Bravo Delta. Gente. O próximo Lima também no Pátio 3. Gente, o Lima aqui no Zulu e o Luiz Fox Lima reportam pronto para a cópia no Pátio 3. O Lima está pronto para a cópia, Ilhéus. Confirmando em Ilhéus, uma centena, plano Yankee, o Luiz Fox Lima. Afirma aqui. Autorizado uma centena Ilhéus, decolagem pista 10, após primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral, a frequência do controle 119 decimal 8, aciona o transponder 0273, Whisky Fox Lima. Fox Lima, uma centena Ilhéus, na decolagem da direita Coral, na subida Coral, na 98-0273, Whisky Fox Lima. Confirmamento correto, Pátio 3, reporta pronto para o táxi, Whisky Fox Lima. Reporta para pronto para o táxi, Fox Lima. Alfa Tango Tango, acione e chame táxi. Hoje o TAN 3602.09. 0, pronto. 93 ao 58, 198, boa viagem. 3602, alinhar e manter 1-0. Alinhe e manter 1-0, 3602. O 193? 198, boa viagem. 18, o 193, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, bom dia, voo 1983. Voo 93, bom dia, contato no radar, submantenha para o nível 360, voo Idael. 360, voo Idael, voo 1983. American 980 taxi via Juliet and Alpha to host point runway 10, Delta Salvador Tower 118.6, DQNH 1014, have a nice trip, sir. Okay, Juliet Alpha to 10, Cushion 11 holding point, 118.6, American 980, okay. Siga, Papa Lima. Mantenha 500 pés no litoral, reporte no farol da barra, mais Papa Lima. Decolagem autorizada no 01120 graus 8 nós. Decolagem no 0 para 3602. America 980 for the ground. Go ahead, America 980. Could you confirm so the north, please? Souls on board 137. Roger, 137, thank you. Yes, all for the guns. T02 ao 02, 198, boa viagem. 19-8, T3602, boa. Controle Salvador, bom dia, T3602, passa 1800, subida. 3602, contato radar, submanter o nível 300, mantendo a saída da EL. Sobe 300 na da EL, T3602. Lima, sem tráfego reportado no setor, frequência livre, chame no retorno. Lima, copiou? Retorno. T3602, pro Edidael. Direto da EL, T3602. Deixa-me Recife, VF, frequência 133.25. 133.25, gol 983. American 980, red takeoff runway 11. American 980, line up and takeoff runway 10, wind 100 degrees, 12 knots. Red takeoff runway 10, American 980. Comandador, voo 1260, confirma a saída. Pronto, copy, Recife no 390, no 260. Pronto, para copy. Autorizado Recife, nível 390, via Upero Isque 58. Decolagem pista 1-0 após primeira curva à esquerda. Subida Puca, transição Aracaju, o controle 119.8, aciona 5105. Autorizado para Recife, 390, Upero Isque 58, decola na 1-0 com a primeira curva pela esquerda, Puca Aracaju, 198, 105, com 1-2-0. Planejamento correto, chama pronto, pushback, tsunamento, gol 1-2-6-0. Vai reportar para Puca. Autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 04, bom voo, Juliette Bravo Delta. American 980. Alfa Tango Tango ao 06, 198, boa viagem. 198, bom trabalho, senhor. Alfa Tango Tango. Igualmente. Alô, é o papá papá, Alfa Tango Tango. América 980, free do acampado. Down departure, climbing team level 370, Puka departure. Alright, continue climbing to flight level 370 on the Puka departure, American 980. Alfa Tango Tango, contato radar, suba para uma centena, mantenha a saída gole. Aí mantenha a saída gole em ascensão para uma centena, Alfa Tango Tango. TAM 3602, chama o centro Recife, frequência 133.25. 133.25, TAM Controle, confirme se estamos indo da restrição vertical de gole. É o Alfa Tango Tango. Jet Bravo Delta, alinhar e decolar. Pista 1-0, uma centena com 10. Fala, Bravo Delta. Bravo Delta aos 10, 19 e 8, boa viagem. Rápido, Bravo Delta. Controle Salvador, bom dia, Rota Miserável, Bravo Delta. Bilhete Bravo Delta, sub mantém 090, sai da Conde. 090, Conde, Bravo Delta. O Bravo Delta poderia voar direto com onde? Autorizado, direto com onde? Bravo Delta. Bravo Delta. A 3896, bom dia, senhora identificação, chegada a Mari, desce mantém nível 050, 104 é o ajuste. Se prepara, confio, chegada a Mari, desce 590. América 980, contact the Recife Center, frequency 125.45. 125.45, American 980. Autorizado, ETAP. 3896. Autorizado, ETAP.